5 minutos agora, a gente volta a falar sobre a situação no Jardim Pantanal, que pelo 4º dia seguido permanece alagado. A gente conversa com o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Pantanal e Adjacências, o Reginaldo Pereira. Reginaldo, bom dia, na medida do possível. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia. Reginaldo, a gente está até com imagens, vendo imagens agora da Globo News, dessa região, e a gente sabe que o Jardim Pantanal já sofre há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, com as enchentes, as obras, enfim, feitas, não foram suficientes, tem obras atrasadas, e agora o prefeito Ricardo Nunes falou em retirar a população do Jardim Pantanal. Mas a gente está falando de 45 mil pessoas, né? O dado que a gente tem, você pode até confirmar se é isso mesmo, e falou em oferecer indenizações de 20 a 50 mil reais. Queria saber o que, se vocês já discutiram essa proposta, se isso já chegou oficialmente, o que, vocês acham dessa proposta da população ser retirada da região? Olha, essa proposta que ele fez ao ar é uma proposta que, infelizmente, ele jogou uma conversa no ar muito errada, porque a família já vem há 45 anos que mora aqui, tem projetos, tem famílias, e no podre daqui da Vila Itaim, onde eles fizeram, no Romano, eles fizeram lá e acabaram esse problema. Lá as pessoas vivem tranquilamente. Aqui, aí desceu aqui para o Jardim Amoré, Jardim Pantanal, e nós estamos nesses alagamentos aqui, mas só que já tem mais de 9 anos ou 10 anos nessa faixa que nunca mais aconteceu uma enchente dessa daqui. Como essa do Pantanal agora, de agora. É, esse Pantanal daqui, não, já, eu estou uns 15 anos que já estou morando aqui e nunca tinha dado centro em dar enchente, mas não dessa forma aí. Essa forma aí, não. Então, ele oferecer 50 mil reais para os moradores, onde que se encontra uma casa aqui em São Paulo no valor de 50 mil reais? Eu quero saber onde é que vai achar essa casa, se ele conseguir dar essa casa para cá, porque a proposta da moradia nossa é sair de uma casa para outra casa. Se nós, os moradores vão pegar 50 mil reais, vão fazer igual da outra vez, que deram 2 mil reais, as pessoas voltaram para o mesmo lugar e está todo mundo nessa situação. Eles têm que oferecer, eles têm que chamar as lideranças, chamar toda a comunidade, a gente fazer uma reunião e ver a proposta da comunidade, porque isso que ele falou aí, não tem como, não tem condições. Os seus vizinhos, seus colegas aí reagiram de que forma a essa proposta de 50 mil, de até 50 mil, né, Reginaldo? Exatamente. Ah, hoje mesmo o que eu ouvi ali foi muito... Inclusive, a gente estava na hora que a Globo me pediu para dar uma entrevista, o rapaz falou para nós assim, falou, Reginaldo, a gente confia, você é o presidente da associação, representa o nosso bairro, eu quero que você possa falar com o Ricardo Nunes que essa proposta que ele deu aí, ele pega esses 50 mil e compra a casa para nós, para ver se ele conseguir uma casa do tamanho que nós temos da nossa aqui, aí beleza, mas no seu contrário, ninguém vai querer receber. É, a gente sabe que o mercado, né, o mercado de São Paulo, não é possível comprar um imóvel com 50 mil reais. Agora, já houve alguma proposta, alguma conversa para retirar moradores e levar para unidades habitacionais que estejam sendo construídas ou colocar essas famílias em filas de habitação para irem direto para alguma moradia? Já houve essa conversa? Isso poderia ser uma solução? Vocês aceitariam, por exemplo, isso? Não, não teve essa conversa ainda. Foi por isso que ontem eu conversei com o vice-prefeito, do Melo Araújo, que esteve aí. Isso, com o Melo Araújo, eu conversei com ele ontem. E eu falei para ele, nós precisamos sentar e ter uma conversa clara, porque essa proposta aí, ele falou, olha, aqui a gente só está falando, a gente vai ter que analisar, ver como que vamos fazer. Então, eu não poderia ter lançado uma palavra dessa, ele acabou afirmando o bairro inteiro, essa péssima palavra, ele afirmou o bairro inteiro. Ele tinha que sentar, conversar para ver qual será a proposta e qual será a opinião da comunidade. Até porque o bairro está num processo de regularização fundiária, né? Exatamente. Exatamente. Associação Mojap, eu sou presidente da associação e sou membro do conselho gestor que está fazendo esse projeto de urbanização e regularização fundiária, que é do projeto urbanizado do Instituto Alana. E a gente está com esse processo aí e a gente está dando andamento. Aí ele chega com uma fala dessa, porque a área, essa área aqui que ele está falando, da onde entrou água, se ele for tirar tudo, dá mais de 45 mil pessoas. Então, isso aí não tem cabimento. 45 mil pessoas, nós estamos falando na área de risco. Se ele for querer tirar, é na área de risco. Agora, se for englobar tudo, onde a água foi agora dessa enchente, vai estudar muito mais do que isso. Reginaldo, nesse momento, qual que é a situação e o que mais vocês necessitam aí? O que nós olha, até esse auxílio que ele está dando de R$1.000, ele pode dar para fazer uma compra de alimento, porque para móveis não vai resolver nada. Porque qualquer um armário que você for comprar hoje, aí você não compra um armário desse aí por R$1.000. Então, até nisso aí, né, é uma situação complicada. Esses 50 mil só poderia dar para comprar móveis, porque o pouco que perdeu. Agora, ele tem que sentar com as pessoas antes de falar um negócio desse e conversar, porque o que nós estamos apresentando aqui agora? Nós estamos com crianças aqui, com famílias aqui, eu estou com uma foto de um rapaz aqui que está com uma ferida no pé, que ele está lá dentro da água, que ele não vai conseguir sair, porque ele não pode pisar o pé dentro da água. E ele não pode sair de lá. Beleza, agora o rapaz ligou que vai levar o alimento dele lá. O que nós precisamos agora, nesse momento, é de colchão, alimento para as famílias que estão aqui, e está todo mundo já ficando feliz porque a água desceu um pouco. Para poder abrir a barragem, teve que fazer manifesta, porque se não faz o manifesto, a água estava no mesmo lugar. Aí depois disso aí, eles levantaram a barragem um pouco e a água agora começou a descer, que hoje está aí, ó. Se eles levantam, se eles abrem essa barragem ontem, hoje as pessoas já estavam, todo mundo tranquilo. O que a prefeitura disse é que não tem relação, né, a barragem com o que aconteceu, que é em função da chuva. Mas é um problema muito grave, muito antigo também que vocês estão vivendo. Agora, essas doações que vocês precisam, acho importante a gente, porque o nosso tempo está acabando aqui, Reginaldo, mas é importante a gente falar sobre essas doações, que são colchões, alimentos, roupas também, imagino. Isso. Onde é que essas doações podem ser entregues? Pode ser entregue na associação. Que fica onde? Fica na Rua Tiago, número 75. Rua Tiago? Famoso Ocidental, Jardim Noêmia. Rua Tiago, 85, Jardim Noêmia. Não, 75. 75, aí no Jardim Pantanal. No Jardim Pantanal. Tá certo. Então fica aqui o nosso apelo para que a população possa ajudar os moradores do Jardim Pantanal, que vão demorar até essa água baixar, vocês conseguirem limpar essas casas. E mesmo com essas ações emergenciais da prefeitura, como você bem disse, os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Agradeço a sua conversa aqui conosco no CBN São Paulo. A gente vai continuar acompanhando essa situação de perto. Um bom dia. Bom dia. Obrigado. Rede CBN, top de 5 segundos.